você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, me escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma filha sua. Olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria por nada nessa vida. Não te trocaria nunca. Estourou! Tá tocando em todos os paredões, hein? Repertório novo do Caô. Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, pode vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter uma seria você e outra uma prima sua. Um olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria por nada nessa vida. Não te trocaria nunca. Duas, uma seria você. Eu não te trocaria por nada nessa vida. Não te trocaria.